Na cidade de Samaria, a luz começou a brilhar. Filipe pregava Cristo, a esperança anunciar. Os coxos e paralíticos em cura se levantar. A alegria transbordava, o povo a celebrar. Ó Senhor, teu poder, sinais e maravilhas queremos ver. Em cada coração a tua voz, anunciamos Jesus, Ele é nosso Senhor. Um eunuco em sua jornada, buscando a verdade, lendo o profeta Isaías em grande humildade. Filipe ao seu lado, com amor a ensinar. Creia em Jesus Cristo, vem, deixa-se batizar. Ó Senhor, teu poder, sinais e maravilhas queremos ver. Em cada coração a tua voz, anunciamos Jesus. De todo coração, vem se entregar. O Espírito Santo vem nos guiar. Alegria em cada passo, juntos a louvar. Ó Senhor, teu poder, sinais e maravilhas queremos ver. Em cada coração Jesus, Ele é nosso Senhor. Português e worship, a concebitar piano, sedim.